Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Assim o sangue corre em cada veia, o vento brinca com os grãos de areia, poetas cortejando a branca luz, e ao mesmo tempo que machuca o tempo, me passeia, quem sabe o que se dá em mim, quem sabe o que será de nós. O que antecipa o fim também desata os nós. Quem sabe soletrar adeus sem lágrimas nenhuma dor. Os pássaros atrás do sol, as dunas de poeira, o céu de anil do Polo Sul. Dinamite no paiol, não há limite no anormal. É que nem sempre o amor é tão azul. A música preenche sua falta, motivo dessa solidão sem fim. Se alinham pontos negros de nós dois e arriscam uma fuga contra o tempo. O tempo salta. Essa solidão sem fim. Se alinham pontos negros de nós dois e arriscam uma fuga contra o tempo. O tempo salta. Olá, uma vez mais, sejam bem-vindos aqui ao Cá Se Fazem, Cá Se Tocam no FM da Boa Nova. E trazemos mais uma novidade e uma estreia aqui no nosso programa e inclusive na Rádio Boa Nova. Não obstante, a música já vai aqui passando e reporto-me ao brasileiro Fred Martins, que tem vindo a descobrir a Europa e nomeadamente em Portugal, razão pela qual gravou este disco precisamente aqui em Portugal. Inclusive vem a usar um verso de Alberto Caeiro para dar o nome, o mote a este seu novo disco, Para Além do Muro do Meu Quintal. Interessantíssimo disco. E como nos habituámos, temos normalmente sempre à conversa alguém ligado à banda, e normalmente aqui, neste caso, é o próprio Fred Martins que está connosco, ainda que seja via telefone, para falarmos desse seu novo trabalho. Antes de mais, bem-vindo aqui ao Livre do Hospital, ainda que virtualmente. Muito obrigado, eu fico feliz de falar contigo. Ótimo. Fred, a verdade é que nós estamos a gravar com alguma antecedência em relação à emissão deste nosso destaque, mas estamos a fazê-lo no rescaldo de uma noite interessantíssima que teve no Beleza, onde precisamente esteve a apresentar este disco. E claro, não podemos deixar de começar a conversa a saber como é que correu essa apresentação, que eu conjugo saber teve inclusive a participação da Nancy Vieira. Exatamente, correu muito bem, estava se cercado, né, de grandes músicos. Músicos estes que alguns deles participaram do disco, né? Com a própria Nancy Vieira, uhum. Paulo Borges, o Sérgio Menem, cellista, o Boni Godoy, baixista, o Ruca Rebordão, né, que é o percussionista uhum. angolano, português, brasileiro, que vive aqui já há muitos anos. Já foi várias vezes convidado aqui na Boa Nova, nos vários projetos onde ele participa, nomeadamente os Couple Coffee, né? Exatamente. Houve uma participação especial também da cellista Sandra Martins, uhum. uma jovem instrumentista excelente, altíssimo nível, e que a casa é muito aconchegante, o público, assim, quente, participativo, foi uma delícia, foi muito bom. Pode amanhecer, o que doeu assim, já desabrochou, com o que eu chorei de mim, pode o dia vir. Era dor, é flor no meu jardim. Podem espalhar que eu não sei o que fiz. Podem até zombar de cada cicatriz, apontar a mim. Pode ser que até digam que eu não soube amar, mas do amor quem só espera a sua dor o saberá. O amargo sabor já se foi, hoje eu canto o que o samba me diz. Não é feliz quem maldiz. Diz o amor. De algum modo, a sua gravação aqui em Portugal é no sentido de que pretende captar a atenção do público português e que o gravar cá torna isso mais fácil, ou são outras cambiantes que fez com que viesse a gravar este disco em Portugal e não no Brasil? É, eu faz 6 anos eu vim, né, morar na Espanha. Exatamente, está na Galícia. Isso, e comecei a trabalhar também numa companhia de balé, fui convidado a fazer a trilha sonora e participar na cena também da companhia de Maria Parrés, que era uma companhia já bastantes anos aí de estrada, mais de 20 anos, que trabalha com flamenco de uma maneira contemporânea, né, fazendo pontes com outras, né, culturas e tudo. E ela eles montaram um espetáculo dedicado a Oscar Niemeyer, um arquiteto brasileiro, muito importante, né, para o Brasil, e é uma referência mundial em arquitetura. E me convidaram para participar, fiquei muito, muito contente com isso, e foi uma experiência muito, muito gratificante, muito rica, porque tive, né, contato com o mundo do flamenco direto ali, né, participando daquilo, e viajamos muito. E também passei vivendo na Galiza, a frequentar muito o país, Portugal, né, que eu sempre quis, sempre tive uma vontade muito grande de estar aqui, porque, obviamente, para um brasileiro, Portugal é uma matriz, né, nós temos a nossa cultura muito formatada, né, pela cultura portuguesa, e é muito curioso, assim, muito emocionante, né, tá, sempre constatar isso aqui, né, vivenciar isso aqui em Portugal. E claro, em 2009, eu conheci o Paulo Borges, o açoriano, num festival, que é o Cantos do Amaré, um festival anual na Galiza, e ele é o diretor musical, e tornamos amigos, houve uma interação musical assim, muito grande, muitas afinidades, e o próprio Paulo sugeriu, ele gostou do meu repertório, sugeriu que seria interessante trazer para Portugal, porque eu acho que ele tem toda a razão, as pessoas aqui gostam muito da música brasileira, é de qualidade, né? Tem muito carinho pela música brasileira, com poesia, né, com música de bom nível. E eu sinto, dos primeiros concertos que fiz aqui, sempre senti uma receptividade muito grande mesmo, entendimento muito direto do público. Então é muito gratificante. Eu hei de morar nas terras do sem fim. Um dia eu hei de morar nas terras do sem fim. O ouro de Adorado ainda tá lá, a tribo de Atalaia não sumiu, a cólera de Deus não foi capaz, o rio de começa ninguém viu. Na fala da tribo Caxiri, a selva onde o poeta se perdeu, a porta do inferno pode dar no céu, se quem souber abrir, pode dar o breu. O ouro de Eldorado ainda tá lá, a tribo de Atalaia não sumiu, a cólera de Deus não foi capaz, o rio onde começa ninguém viu. Na fala da tribo Caxiri, a selva onde o poeta se perdeu, a porta do inferno pode dar no céu, se quem souber abrir pode dar o breu. Um dia eu hei de morar nas terras do sem fim. Um dia eu hei de morar nas terras do sem fim. As vozes da floresta o poeta ouviu e dissolveu no vento quando amanheceu. Sepultura e berço tão iguais ali, hálito de vida apodreceu. O sopro de Deus quando se fez, das águas todas fez nascente voz, os afluentes todos de uma vez, alguma vez além, antes e após. Um dia eu hei de morar nas terras do sem fim. Um dia eu hei de morar nas terras do sem fim. iguais ali, ali tudo vida apodreceu. Sopro de Deus quando se fez, das águas todas fez nascente fortes, dos afluentes todos de uma vez, alguma vez além, antes e após. Um dia eu hei de morar nas terras do sem fim. Um dia eu hei de morar nas terras do sem fim. Um dia eu hei de morar nas terras do sem fim. Um dia eu hei de morar nas terras do sem fim. A palavra da tribo ainda tá lá. O ouro de adorado ninguém viu. A cólera de Deus apodreceu e fez brotar as terras do sem fim. Um dia eu hei de morar nas terras do sem fim. Um dia eu hei de morar nas terras do sem fim. Um dia eu hei de morar nas terras do sem fim. Um dia. O facto de estar agora mais próximo do país, de Portugal, é decisivo para que conheça nomes, enfim, até inclusive do Roberto Gueiro, do próprio Fernando Pessoa. Recordo, inclusive, que no próprio disco tem a foto do Fernando Pessoa, tanto aqui na montagem do design, que está muito interessante. O facto de estar aqui mais próximo do país é que permitiu conhecer estes nomes, coisa que se eventualmente tivesse ficado para o Brasil seria mais difícil. Fernando Pessoa não, Fernando Pessoa sabe que o Fernando Pessoa, ele é muito, muito presente no Brasil, né, já há muitos anos. Eu lembro de, desde muito jovem, adolescente, já o Fernando Pessoa já é uma referência obrigatória, né, na poesia, assim como alguns brasileiros, como Drummond, né, como João Cabral de Melo Neto e Manoel Bandeira, né, e vários outros, da poesia mais contemporânea, né? E então temos ali realmente uma para quem gosta de poesia, alguma intimidade com a obra do Fernando Pessoa. E causa muita impressão, assim, é muito deslumbrante, né, um escritor que navega, né, em estilos tão distintos, que assume isso, né, que trabalha com os heterônimos. E isso realmente impressiona. Mas, por exemplo, mesmo na música popular, eu musiquei esse poema já tem algum tempo, mas assim, muitos outros compositores brasileiros já o tinham feito, né, isso. E houve até, eu lembro de um disco que saiu nos anos 80, com músicas do Jobim, né, do Dori Caymmi, de vários outros artistas, sobre a obra do Fernando Pessoa. Então, quer dizer, o Pessoa é mesmo uma entidade assim, muito, muito forte, muito presente no Brasil em termos de poesia. E, claro, eu tendo essa canção feita, gravando esse disco aqui em Portugal, não podia, né, deixá-la de fora, claro. E reportamos à Noite de São João, portanto. A Noite de São João, exatamente. É um dos poemas em conjunto do Alberto Caeiro. E, quer dizer, a Noite de São João no Brasil, São João também é uma festa, né, muito forte, né? Uhum. Tem um formato muito próprio ali, principalmente na parte norte, nordeste do Brasil. É fortíssimo, move muitíssima gente. E como aqui, né? Então é um elo, né? Um elo de cultural que temos também já desde sempre e que se mantém fortíssimo. E eu saquei um dos versos, né? Um dos versos desse poema, né? Do Noite de São João. Para batizar esse trabalho, porque ele um pouco resume o que é esse disco, né, que é a minha, um pouco da minha bagagem do Brasil, muito, né, do que eu trouxe do Brasil, mas em comunicação sempre com elementos daqui que fui encontrando nesses anos, né. Essa ideia, né, de estar fora e ao mesmo tempo trazendo a bagagem. Noite de São João, para além do muro do meu quintal, do lado de cá eu sei. Noite de São João, São João onde o festejam. Noite de São João, para além do muro do meu quintal, do lado de cá eu sei. Noite de São João, porque a São João onde o festejam, para minha alma há uma sombra, luz de fogueiras na noite. Na noite um ruído de gargalhar, baques dos saltos. Noite de São João, para além do muro do meu quintal, do lado de cá eu sei. Noite de São João, porque a São João onde o festejam, para minha alma há uma sombra, luz de fogueiras na noite. Na noite um ruído de gargalhar, baques dos saltos. Essa ideia da lusofonia, e não só, vem buscar também a Galiza, como há pouco referiu, mas vem buscar a Cabo Verde, etc. O que significa que a música, desde logo, a música brasileira, ou as músicas brasileiras, vivem muito da miscigenação, portanto, da mistura de vários sons. Mas o Fred Martins, com este disco, quer ir ainda mais longe, misturando-lhe sonoridades diferentes, que não são habituais, indo buscar outras pessoas, vai buscar açorianos, e então, bem escolhido precisamente esse Para Além do Muro do Meu Quintal. A pergunta que lhe faço é esta: o seu quintal, neste momento, como é que é feito? Pois é, eu sinto aquele que vai se expandindo, né? Exatamente. Esse muro está a ser cada vez mais volátil. Exatamente. Essa é justamente a ideia desse disco, é romper com possíveis, né, fronteiras assim, e muros, porque desde que eu cheguei aqui, eu já sabia, mesmo no Brasil, as tradições, né, que se cristalizaram, as formas musicais de poesia que se cristalizaram, são muito recentes. Ou foram herdadas e transformadas ali, né, ganharam sabor local e tudo, mas é difícil você ter um nacionalismo forte no Brasil, porque são muitas culturas que chegam e se misturam e trocam ideias. Eu nasce algo diferente, novo e relativamente recente, né? Mas mesmo assim, quando cheguei aqui, mesmo essa ideia aqui que já era um pouco, já era questionável de identidades nacionais, né, de coisas assim, se tornaram ainda mais frágeis, porque muito do que eu vi, que muitas das coisas que acreditamos ali são muito nossas, né, já estavam aqui presentes, tão presentes aqui, né, muito, e não só aqui, também, como você falou, vem da África, né, vem do Oriente também, do mundo árabe. Então, é muito interessante, muito bom poder experimentar essa irmandade, né, essa familiaridade que está atravessando as fronteiras mesmo, de línguas, né, países, mesmo continentes. Onde mora a ternura, onde a chuva me alaga, onde a água mole perfura, dura pedra da mágoa, eu tenho tempo do mundo. Mundo afora, eu tenho tempo do mundo. Mundo afora, quando o carinho acontece, quando a garoa é macia, se cura e se esquece, a dor num canto vazio, eu tenho tempo do mundo. Mundo afora, eu tenho tempo do mundo. Mundo afora, eu tenho tempo do mundo. Mundo afora, eu tenho tempo do mundo. Mundo afora, onde a alma se lava, aonde o corpo me leva, onde a calma se espalha, onde o porto me espelha, eu tenho tempo do mundo. Mundo afora, eu tenho tempo do mundo. Mundo afora, quando me lembro de tudo, quando me visto de nada e me chove de escuro, quanto você me esperava, eu tenho tempo do mundo. Mundo afora, eu tenho tempo do mundo. Mundo afora, eu tenho tempo do mundo. Mundo afora, eu tenho tempo do mundo. Mundo afora. Ternura, onde a chuva me alaga, onde a água mole perfura, dura pedra da mágoa, eu tenho tempo do mundo. Mundo afora, eu tenho tempo do mundo. Mundo afora, quando o carinho acontece, quando a garoa é macia e se cura e se esquece, a dor num canto vazio, eu tenho tempo do mundo. Mundo afora, eu tenho tempo do mundo. Mundo afora, onde a alma se lava, aonde o corpo me leva, onde a calma se espalha, onde o porto me espelha, eu tenho tempo do mundo. Mundo afora, eu tenho tempo do mundo. Mundo afora, eu tenho tempo do mundo. Mundo afora, eu tenho tempo do mundo. Mundo afora, quando me lembro de tudo, quando me visto de nada e me chove, descubro quanto você me esperava, eu tenho tempo do mundo. Mundo afora, eu tenho tempo do mundo. Mundo afora, eu tenho tempo do mundo. Mundo afora, eu tenho tempo do mundo. Mundo afora. A pergunta que lhe faço, para si misturar-se, enfim, usando este termo, junto a músicos portugueses foi fácil? Há pouco já referiu a ligação com o açoriano Paulo Borges, mas aqui há aqui outras, vem buscar outros músicos e vem buscar outros bons músicos para participar do disco e agora também nesse concerto que falou agora do Beleza, misturar-se com eles é fácil? Há uma irmandade em Portugal? Ah, sinto que há muito. Eu me sinto muito, muitíssimo à vontade aqui. Em termos musicais, um completo entendimento. Na verdade, eu tive, quando eu cheguei, desde que eu cheguei, eu montei um grupo musical, uma banda, né? Uhum. Com portugueses e brasileiros aqui. Fizemos shows por aí, no Marrocos, fizemos shows no norte do país também, Vila Real e tudo. E desde então, quer dizer, esse disco também é isso também, né? Fruto dessa facilidade. O fato de ter sido gravado aqui também foi determinado por isso, pela facilidade de se encontrar, né, músicos com competência, né, com versáteis, a ponto de manterem a certa integridade relacionada ao som, à música que eu faço, que é muito brasileira e tudo, mas também, né, trazer alguma coisa nova, uma coisa, né, própria. Então, acho que o disco, na verdade, a ideia de ser gravado aqui vem mesmo disso, desse ambiente, né? Que é muito parecido com o ambiente do onde nasce a música brasileira, do samba, né? Tudo isso. Da África e a Europa, né? Convivendo. Flores para quando tu chegares, flores para quando tu chorares, uma dinâmica botânica de cores para tu dispores. Pela casa, flores para quando tu chegares, flores para quando tu chorares, uma dinâmica botânica de cores para tu dispores. Pela casa, pelos cômodos na cômoda do quarto, uma banheira repleta de flores, pela estrada, pela rua, na calçada, flores no jardim, pétalas ao vento, para tu contares, para além dos nomes que possam dizê-las, flores pra compores, metáforas antes de comê-las, para quando tu chegares, flores para quando tu chorares, uma dinâmica botânica de cores para tu dispores. Pela casa, pelos cômodos, na cômoda do quarto, uma banheira repleta de flores, pela estrada, pela rua, na calçada, flores para mim, flores pros meus braços, ofertá-las para parabenizar-te, flores, quantas flores forem necessárias, para perguntares pra que tantas flores, para quando tu chegares, flores para quando tu chorares, uma dinâmica botânica de cores para tu dispores. Pela casa, Boa Nova, um mundo de emoções. Na cômoda do quarto, uma banheira repleta de flores, pela estrada, pela rua, na calçada, flores para mim, flores pros meus braços, ofertá-las para parabenizar-te, flores, quantas flores forem necessárias, para perguntares pra que tantas flores, para quando tu chegares, flores para quando tu chorares, uma dinâmica botânica de cores para tu dispores. Pela casa. Vamos agora aqui, consigo recuar um pouco no tempo. Vamos regressar ao cantor e compositor fluminense, Fred Martins. Numa altura em que o Fred veio escrever músicas para várias personalidades do seu país, também muito conhecidos em Portugal, refiro-me ao Ney Mato Grosso, à Zélia Duncan, mais recentemente à Maria Rita, enfim, entre outros. Quando é que percebeu que gostava de criar música para outros, ou isso foi algo que de algum modo foi sendo natural e a receptividade que esses músicos tiveram em relação ao seu trabalho é que também o motivou a começar a cantar e, enfim, a aparecer por si só? Sim, exatamente. Foi de uma forma natural. eu sempre compus, né, desde cedo, mas não visava, não tinha muito a ideia de me tornar um autor para outros intérpretes, né? E fazia um repertório de música muito para mim, né, levando em conta as coisas que eu pensava em determinado momento, que estava vivendo eu mesmo em determinados momentos. Mas o fato de eles gravarem, o Ney, né, foi o primeiro que gravou, e realmente isso foi um incentivo muito grande para eu mesmo, né, começar a mostrar o meu trabalho desde o meu ponto de vista, né, como intérprete, como arranjador, né, tudo. E então você falou muito bem, aconteceu sempre de uma forma natural, eles ouviram algum tema que eu fiz, algum concerto em outro lugar, e me contactavam, me pediam outras canções, e assim as coisas foram sucedendo. Eu nunca busquei muito, né, enviar canções e tudo, até porque sempre considerei difícil, assim, um pouco insondável saber o que o outro está, né, pensando e planejando pro seu projeto, né? Isso é muito difícil. Então, de fato, foi acontecendo aos poucos, né? E sempre para mim um espanto, né? Uma alegria, uma novidade, porque as pessoas trazem, né, o outro intérprete, todos que cantam uma canção que eu fiz, trazem sempre algo que eu não imaginava em termos de interpretação, né? Mesmo de arranjo e tudo. E é interessante ver essa, né, ver como a música pode se desdobrar, né, se manter íntegra ao mesmo tempo. E ter várias versões e várias tonalidades, né? Exatamente, muito bonito, interessante isso. Anda, tira essa dor do peito, anda. Despe essa roupa preta e manda seu corpo deslembrar. Canta, vira a dor pelo avesso, canta. Larga essa vida assim às tontas, deixe-se desenganar. Calma, dê o tempo ao tempo, calma. Em seu lugar, e o dia virá, algum dia virá, sem aviso. Então, anda, tira essa dor do peito, anda, despe essa roupa preta e manda seu corpo deslembrar. Canta, vira a dor pelo avesso, canta. Larga essa vida assim às tontas, seu lugar, e virá, algum dia virá, sem aviso então. Canta, vira dor pelo avesso, canta. Larga essa vida assim às tontas. Foi reconhecido desde logo pelos seus pares. A verdade é que veio a ganhar, e isso comprova que veio a ser reconhecido depois também pelo público em geral, veio a ganhar o Prémio Visa da Música Brasileira, primeiro enquanto prémio máximo do júri, que ganhou, o julgo saber, por unanimidade, e depois então o voto popular também lhe veio atribuir esse prémio. Enfim, este prémio de algum modo representa um marco. Foi muito importante. Era um prémio, né, nacional, né? O Brasil tem uma tradição, né, e de compositores, de canções muito grande, né? E é muito comum, né, as pessoas tocarem a guitarra, o violão, né, e fazerem essas canções. Então havia muitíssimos, né, concorrentes, mais de 3 mil, era uma coisa assim absurda. E era um prêmio feito pelo curador, assim, a pessoa que organizava era o Nelson Aires, que é um maestro, um pianista de São Paulo, que é uma referência da música brasileira, em termos de arranjo, né, e no seu instrumento também. O Nelson Aires garantia, né, a qualidade, um critério musical, um estético bastante acentuado nesse festival, que às vezes nem todos os concursos se mantêm. Mas o Prêmio Visa realmente se manteve. Então, quer dizer, eu me senti muitíssimo assim, agraciado e reconhecido com essa vitória, porque era realmente gente da classe, eram os jurados, né? Era gente que eu admiro de toda a vida, claro, né? Músicos do MPB4, de grupos assim, históricos, São Paulo, cena de São Paulo, né? Enfim. E também o fato do júri, do popular, ter dado, ter me concedido a primeiro prêmio, foi realmente uma experiência de reconhecimento mesmo. E a partir daí, acho que realmente eu ganhei ainda mais segurança de que eu estava trilhando o caminho certo, né? O caminho da música, né? Prima pela buscando sempre a qualidade, buscando sempre a manter o nível mais alto possível. Se um dia alguém me perguntar de tudo que sobrou de nós, vou calar minha voz, porque a lembrança tanto me corrói. E os meus restos não encontram mais seu caminho. Se acaso um dia eu te encontrar e a brisa no seu rosto revelar toda a paz que a minha ausência traz, vou me esconder então do seu olhar, e o meu silêncio vai te ver passar no caminho. Thank you. que a lembrança tanto me corrói. E os meus restos não encontram mais seu caminho. Seu lugar. Se acaso um dia eu te encontrar e a brisa no seu rosto revelar toda a paz que a minha ausência traz, vou me esconder então do seu olhar e o meu silêncio vai te ver passar no caminho. No Brasil gravou 3 discos, um DVD, curiosamente, enfim, que teve a ver com um especial gravado para o Canal Brasil, portanto, com base no Tempo Afora, não é? E agora já gravou na Galícia com a Ogia Pedreira, não é? O álbum Acobrata, e aqui em Portugal tem este primeiro disco. A verdade é que temos que dizer que em Portugal este quase que é, entre aspas, um recomeço da sua carreira. Porque se formos à procura dos seus trabalhos aqui em Portugal, os anteriores, não são fáceis de encontrar. Para si, enquanto autor, não é uma frustração? Olha, eu acho que não, porque eu sinto mesmo como um começo, né? Como eu acho que a música hoje, a música de qualidade, assim, né? Ela navega num ritmo mais lento, né? Ela navega entre os amantes da música e o grande mercado, né? O mercado de massas que promove tudo de uma maneira muito, muito rápida, né? Muito instantânea. É, eu acho que já ele deu um tipo de música, um tipo de, né? De vertente estética que já é um pouco fechada demais em si, né? Um pouco repetitiva demais. Assim. Né? E que já não admite muita criatividade. Né? Eu vejo isso no mundo inteiro, não só no Brasil, que há uma tendência à massificação, à padronização. Né, exatamente. Ou seja, estamos formatados por uma playlist que repete a mesma música, exatamente. Se eu preciso 10 vezes ao dia, não é? Exatamente. Então, quem faz um trabalho mais ligado ao criativo, né? A novas ideias, que não se prende a formatos específicos, tem mais dificuldade de entrar nessa grande rede, né, do grande mercado. E entra num circuito mais subterrâneo, mais alternativo, que tem seu tempo, né? O tempo, claro. Que é um... Sendo paralelo, tem uma vantagem. Não é efêmero, portanto. É... Exatamente. Uhum. Isso tocou no ponto-chave. Mantém uma relação com o público muito mais durável, né? Uma relação que fica, né? É um público que realmente valoriza aquilo que você faz. E hoje, com as redes sociais, né? Com a internet, temos um contato muito horizontal com esse público, né? E uma relação mais direta. E às vezes há processos importantes acontecendo, né? Mas são mais silenciosos, porque não estão na grande mídia, não estão nos grandes meios, mas estão acontecendo, né? Eu vivo de música, sempre vivi, fazendo o que eu acredito, né? E de uma maneira muito livre. E nunca me arrependi disso. Sempre, eu acho fantástico. Ontem, no concerto, pudemos ver isso também. É um público de pessoas que amam a música, né? Que gostam, que têm sensibilidade, que levam aquilo para suas vidas mesmo, né? Não há coisa melhor. Eu sinto muito gratificado, né, trilhando esse caminho. E assim, sinto que estou começando em Portugal mesmo, uma relação com o público, pouco a pouco. E sinto que isso tende a crescer e vejo que, felizmente, espero passar muitos anos da minha vida convivendo com esse país. Sabe, até vivendo aqui, morando um pouco. Muito bem. Por que não? Depressa a vida passa, mal se sente, e tudo já parece diferente. O que doeu um dia hoje é dormente. O amanhã não se lembra do presente. E mal tudo é passado, mas recente recomeça a tecer o recorrente. A cada ruga tudo é mais ausente. O tempo foge, sempre leva a gente. Fascina como a infância é inocente, eterno no vigor do adolescente, no idoso ainda crepita o sol poente. Fascina como tudo é transparente. Depressa a vida passa, de repente desfaz-se na água a face que é recente. Depressa a vida passa, mal se sente, e tudo já parece diferente. O que doeu um dia hoje é dormente. O amanhã não se lembra do presente. E mal tudo é passado, mas recente recomeça a tecer o recorrente. A cada ruga tudo é mais ausente. O tempo foge, sempre leva a gente. Fascina como a infância é inocente, eterno no vigor do adolescente, no idoso ainda crepita o sol poente. Fascina como tudo é transparente, depressa a vida passa, de repente desfaz-se na água a face que é recente. Passado mais recente recomeça a tecer o recorrente. A cada ruga tudo é mais ausente. O tempo foge, sempre leva a gente. Fascina como a infância é inocente, eterno no vigor do adolescente, no idoso ainda crepita o sol poente. Fascina como tudo é transparente, depressa a vida passa, de repente desfaz-se na água a face que é recente. Depressa a vida passa. Fred, foi um prazer falar consigo, como devo aparecer, e seguramente vamos estar atentos àquilo que vai fazendo no nosso país e não só, e claro, volta e meia, se assim permitir, voltaremos a bater-lhe à porta para saber o que vai fazendo e para darmos conhecimento aqui aos nossos ouvintes aqui na Boa Nova. Olha, agradeço imenso a oportunidade, a conversa, boa conversa, inteligente, muito obrigado. Espero falar contigo em breve. Um abraço, obrigado por tudo. Muita sorte e muita saúde. Obrigado. Porque o carnaval é velho, também é velha a folia de quem nasce, vive e morre, caminhando em romaria e despindo velhos medos, vestem velhas fantasias, porque o carnaval é velho, mais velha é a luz do dia. Porque as nuvens são velhas, como é velha a tempestade que emana do copo d'água e encharca belas cidades, e apagando velhas brasas, velhos lagos nos invadem, porque as nuvens são velhas, mais velha a cumplicidade. É tão velho, é velho que nem a ira de quem calado consente a voz que jamais saíra, e por crer em velhas falas ama ouvir velhas mentiras, porque o amor é tão velho, mais velho é o som da lira. Porque o vinho bom é velho, mais velho do que esse vício beber no fim da festa, procurando pelo início e buscando velhos voos, surgem velhos precipícios, porque o vinho bom é velho, tão velho quanto difícil. Tão velho quanto difícil.